Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. Quero ver! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro. Quero ver assim, ó! Xerere! Vamos lá! Xerere! Xerere! Assim, ó! Eu no baile funk, dança, dança da bundinha. Sou MC Dolores e criado na Rocinha. Eu no baile charme, já danço social. Quero ver. Sou MC Marquinhos, Porto Velho e Marechal. Assim. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? O outro elegante. Eu sou funkeiro, ando de chapéu, cabelo enrolado, cordãozinho e anel. Me visto no estilo internacional, reboque eu de Nike, sempre abalo gel. Foi bermudão da Ciclone, marca original. Meu cap importado é tradicional. Se ligue nos tecidos do funkeiro nacional. A moda Rio Funk melhorou o meu atalho. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Eu sou charmeiro, ando social. Vamos lá. Camisa abotoada no tremendo visual. Uma calça de baile e um sapato bem legal. Meu cabelo é asa delta ou então de pica-pau. Mundo do charme, eu sou sensual. Vamos lá. Charmeiro de verdade, curte baile na moral. Olha onde é que é swing. São a atração, trazendo as morenas para o meio do salão. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Eu no baile funk, dança, dança da bundinha. Estou me despedindo, mas sem perder a linha. Eu no baile charme, já danço social. Estou deixando um abraço muito especial. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? O Marquinhos anda bonito e o Dolores elegante. Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro elegante. Qual a diferença entre o charme e o